regenerei. No passado errei, ok, me regenerei. Não compreendo, mano, o mau pressentimento de estar nublado. O que está acontecendo? Me lembro que eu saí descontrolado, injuriado com o passado, um espinho engasgado. A memória singular, aquela treta como vai ficar? Tamanho desaforo, hoje não vou suportar. Armazenando a vingança há muito tempo, lamento, agora eu vou cumprir meu juramento. Maldita face acionava meu instinto matador. Não peça pelo amor de Deus nem por favor. A minha cara eu faço sem comédia, o tambor do meu oitão descarregado, dedo assentado, sequela um cadáver esticado. O seu final foi merecido por ter subestimado. Coitado, porra nenhuma, não há pena e nem dó, veja só, jamais me arrependerei. No passado eu errei, agora me regenerei. No passado eu errei, agora me regenerei. Paguei do pesadelo, eu acordei alma lavada, que nada eu não consigo esquecer. Lembrança horrível no início, a consciência pesada, vários tiros bem direcionados. Flagrante de homicídio, vagabundo não prestava, eu não vou me arrepender. Mesmo estando aqui, quatro cantos sem saída não irão me destruir. Mas aí, rotina submissa em Vila Branca, condições lamentáveis, sub-humanas, deu fama. A hora do meu banho de sol, o pátio cheio, o primeiro dia é foda, receio sem pretexto, entre vários manos conhecidos. Se liga, uma pá de cara da antiga, velhos inimigos. Tá limpo, treta se resolve no mundão. Nem sempre, o sangue espirra bem na minha frente, uma espada que perfura o mais valente. É, status na cadeia ao sobrevivente. No passado eu errei, agora me regenerei. Paguei do pesadelo, eu acordei. É, que ferrei, sem notícia lá de fora. A rua é um paraíso, eu só valorizo agora. Aqui dentro é traiçoeiro escasso, mais de 600 presos, superlotado aí. Na minha quebrada eu defendia a função, talvez por isso os malucos querem a minha destruição. Sei que sou apenas eu, proteção de Deus. Se pá é sem matraca, o meu knife é minha arma. Eles eram maioria, nem por isso eu paguei. Dois ou três vagabundos fatalmente eu acertei. Mesmo assim, dois ferimentos eu não escapei. Rapidamente a morte estava se aproximando, mas quando já chegava a minha hora, sangue espirrando pelo pátio afora, nasce fim a história. O despertador ouviu o meu apelo, graças a ti, senhor, tudo não passou de um pesadelo. No passado